beleza? Meu nome é Carlos Frank. Eu sou o Manuel, do André. E não tem o Rafael. É, o Rafael foi sempre não está presente hoje, nem o Vinícius. Mas o Vinícius só foi presente uma vez. Como qual? É, o Vini vai participar muito, tipo, poucas vezes. Pelo menos enquanto... Enquanto eu estiver com coisas da faculdade lá meio apressadas, então ele vai participar um pouco. E esse é o podcast de número 7. Se eu não... Número 7. Então tá bom. Beleza, lembrando sempre que o BurgerCast está vinculado ao Games & Burgers, que é o www.gamesandburgers.com.br. Eu me orgulho muito desse .com.br. Apesar de não precisar. É. Bom, mas tudo bem. Evolução. Bom, você fez alguma coisa essa semana? Eu li um mangá que chama Uzumaki, que é um mangá de terror, que é bem trash, é bem pesadão. Tem um traço bem realista, assim, meio próximo do Vagabond. E é bem, tipo, bem nojentão mesmo, tipo, tem uma mistura muito... Nojentão, tipo, gore, sex and guts? Tem só gore. Ah, tá. Mas é bem gore mesmo. E ele é, tipo, terror com espiral. Você nunca mais vai ver espiral na sua vida do mesmo jeito. É, espiral? Espiral. Sério, tipo, é muito bizarro. Como assim, espiral? Espiral, assim. Não sei, mas como é que é terror com espiral? Eu não sei como é que eu explico, cara. Você vai ter que ler. Ele é demais, esse mangá. É muito bom. É, eu não vou ler com você, papel. Não, vai ter medo do mangá, velho. O mangá... O bicho não vai sair da página ali, cara. Apesar que tem um bicho muito feio. Mas eu fiz só isso, cara. Li... É aquela coisa, pra não tomar susto, você pega e abre devagarzinho. É, você abre devagarzinho. Se você for folhear no PC, que nem eu fiz, você clica pra abrir a próxima página e você vai olhando meio devagar de lado, assim, tá ligado? Pra não ter muito medo. Mas pra não assustar muito. É. Mas eu só fiz isso. Eu li o Uzumaki, são 3 volumes. E eu fiz trabalhos também da faculdade. Só isso. Que bom. Você. Eu fiz. Eu fui no neurologista. É. Que não. Foda-se, eu fui no neurologista. Foda-se. Eu fui fazer teste ergométrico, que é um negócio meio horrível. You lost your whole week, tá ligado? É, então, tipo, eu fiz teste ergométrico. Teste ergométrico, pra quem não sabe, é aquele teste que você corre na esteira, ligado a um monte de eletrodos, só pra medir sua frequência cardíaca, oscilações... pra ver a oscilação de pressão e blá blá blá. Porque eu faço academia, tem que fazer de vez em quando. É um teste um pouco demorado, né? Demora um pouco. É aquela coisa, você fica em cima da esteira, você vai aumentando e o médico vai aumentando aos pouquinhos a inclinação e a velocidade. Daí vai indo. Tô até você implorar pelo. Até implorar pra parar! O que, tipo, não é justo? Só meu. Agora foda-se, tá ligado? É, caralho, isso é demais. Beleza. Bom, o tema de estas 15 dias... Eleição, velho! Não é eleição. Foda-se. É. Porque a eleição vai ser muito mais rápida. É só ir, apertar 3 botões. Sim. Segurar o botão e desbloquear o... Tipo, você aperta 2, 2, 2, 3, 5, 9, 4, segura o botão laranja, 0000 e aperta verde e você libera uma rua. Lembre-se sempre disso. Sim. Bom, então, essa semana, ou esses... 15 dias, essa quinzena, nós vamos falar sobre DLCs, que foi um tema sugerido há muito tempo por um amigo meu chamado Victor Moura, também conhecido como Cronos das Internets. Beijo no seu S2. Abraço. Beijo muito. Sim. Abraço. Beijo heterossexual da máfia. Gay, isso foi gay. Mesmo sendo um beijo, tá? Mesmo sendo um beijo da máfia gay. Tudo bem. Então, tudo bem então? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa, DLCs, é o seguinte: pacote de expansão. Na época do PC, áureos tempos de Rollercoaster Tycoon. Pra mim, tipo, os primeiros DLCs, assim, entre aspas, foram as expansões de The Sims que tinha. Sim. Foram os que eu peguei primeiro. Meu, The Sims 1 tinha quantas expansões? 8, 9, tinha um monte. Antes de sair aquele The Sims 1, 2 e 3 lá pra pessoas mais foda, teve acho que uns 7, 8, cara, teve bastante. Eu lembro que era tipo na época que assim, por exemplo, hoje em dia, quem joga World of Warcraft fica impressionado com o tamanho da pasta do World of Warcraft. Tipo, com o Pandaria agora tem 47 GB. Caralho. É, eu lembro que naquela época do The Sims, quem tinha The Sims com os 8 pacotes, também falava, puta, essa pasta tá gigante. E não dava nem um termo disso. É. Era muito engraçado. É que naquela época, tipo, não tinha PC com HD gigante que tem hoje, tá ligado? É, naquela época era, tipo, 10 GB muito. É, 10 GB era muito. 10 GB, o meu PC, eu tinha um PC com um HD de 10 GB. E demorava pra encher. Nossa. É, porque não tinha muito o que fazer, cara. Você não ia baixar jogo de Play 2. Ah, eu tinha um com, acho que era 10 GB também, só que o meu encheu rápido porque eu enchi de porcaria. É. É que eu não enchi de porcaria porque eu não tinha internet. Quer dizer, eu tinha, mas era... Então, tipo, eu demorei pra encher de porcaria, mas tipo, a internet em casa era, tipo, naquela época era foda. É, a minha, eu demorei pra ter cabo. Mas assim, eu lembro na época que eu comprava, era uma emoção comprar com as pessoas. Eu jogava muito Roller Coaster Tycoon. E era uma emoção comprar Roller Coaster e comprar a expansão. Porque era uma caixa igualzinha do jogo, com algumas mudanças, obviamente. E dava pop-up na capa assim. Tem tantas coisas a mais, tem não sei quantas pistas a mais. Era um puta chamativo. É que naquela época era complicado porque assim. Quando era um pacote de expansão, era realmente um pacote de expansão. Sabe, tipo. No caso do Roller Coaster, eu não joguei tanto The Sims, mas joguei muito Roller Coaster. No caso do Roller Coaster, tinha pelo menos umas 20 fases extras. E eu, o Roller Coaster normal tinha umas 30. Nossa, isso custava quanto mais? Ah, era meio caro. Ah, então. É, era quase um outro jogo, sabe? Ah, mas até que compensava. Era meio carinho, mas era legal. Compensava, tipo, vinha trocentos tipos de montanhas diferentes, um monte de tipo de loja diferente, opções diferentes, eles consertavam os bugs. É, cara, tipo, eu sentia que eu comprava e realmente compensava, porque eu realmente adorava o jogo. E eles duplicavam o tamanho do jogo, sabe? E igual as pessoas The Sims, tipo, cada expansão tinha coisa a mais pra você construir sua casa, pra você modificar o personagem. Pra fazer também, tipo, tinha tudo, tipo, cada expansão tinha muito mais coisas pra fazer, assim, então você sempre comprava a próxima expansão. E você fazia tudo do zero, tudo de novo. Não, que eu lembro que era na expansão do The Sims em férias. Que foi uma das mais legais. Que era tão legal, porque assim, você tinha que ligar uns 3 dias antes, você marcava as férias, você tinha que ligar pro trabalho 3 dias antes, é. Mais ou menos, pra avisar que você não ia, e você ia pras férias. E nas férias você era o mesmo ranzinza filho da puta de sempre. A única diferença é que você não tinha que ficar consertando a pia, lavando o banheiro e outras coisas. Você só usava e interagia com os outros que tinha lá. E era sempre a mesma colônia de férias, né? Mesmo assim, é, a gente achava sempre mesmo. Tipo, e mesmo assim a gente achava a coisa mais legal do mundo. É como, tipo, galera hoje que vai só pra praia, sabe? Hã? É como galera que só vai pra praia, sabe? É, e acho que é legal pra caralho. Eu não gosto de praia. Eu também não. Sei lá. Bom, mas naquela época era assim, cara. Eu lembrei de Unreal Tournament, mas não é. Unreal Tournament segue a mesma linha do que a Capcom tá fazendo. O que, por exemplo? A Capcom e a Square estão competindo nessa geração pra ver quem é que faz mais merda em DLC. É que assim, Unreal... Na minha opinião. Tinha umas coisinhas extras, né? Mas era mais assim pra... Ai, como que fala? O quê? Umas coisas extras, tipo, era arminha, era uma forma de DLC, cara. Era uma coisa muito boba. Mas era uma forma de DLC. Era um conteúdo adicional. Era um conteúdo adicional. Isso eu posso dizer que sim. Adicional, de boa. Mas, tipo, é que nem, vindo pra essa geração já, eu não sei, assim, tipo, eu notei muito que a gente ainda não, as empresas, tipo, não sabem fazer DLC direito ainda. Algumas vezes acerto. Algumas acerto, tipo, ó. Alguns DLCs que eu considero importantes, tipo, os DLCs de Mass Effect são importantes. Os DLCs de Borderlands também são importantes. Não todos. Não todos, mas os que são importantes são muito importantes. O de Dark Souls que saiu agora também é importante. O de Castlevania, o Lords of Shadow também são muito bons. Agora sim, DLC no geral, tipo, jogo de luta é basicamente tranqueira. Nossa. Porque é só roupinha e essas coisas assim. E, tipo, tipo, dele ser Mortal Kombat, tem muito. Tem uns dois, de três. De Mortal Kombat eu comprei as roupas porque estavam muito baratas. Na verdade. E eu comprei, na verdade, eu comprei as roupas porque elas vieram. Eu comprei um pacote. E o pacote vinha a Scarlet, o Kenshi e o Rain. E as roupas? Ainda não tinha o Freddy Krueger na época ainda. Tanto que eu nem peguei o Freddy Krueger. E eu descobri esses dias que eu tenho o Freddy Krueger. É, porque depois ele ficou com uma autorização gratuita, porque ninguém pegava. Ninguém comprou ele. É porque ninguém se importa, cara. Ele não é... Sabe, não é que nem se jogar com o... Tá, comparação escrota. Jogar com o Freddy Krueger em Mortal Kombat é a mesma coisa que jogar com o Darth Vader no Soul Calibur. Sim, é legal, mas não é a mesma coisa. É legal, mas tipo, sei lá, é certo que você jogou algumas vezes. Não é tipo legal pra você pegar e levar a sério. Isso. O Darth Vader não serve pra isso, cara. Não. É muito ruim, cara. Não, mas tipo, você entendeu. Do mesmo jeito que tinha no Soul Calibur 2 o Rei Hash. É. Eu sabia que a história dele era uma bosta. Que ele era, tinha muita desvantagem em relação aos. A versão morta de Xbox era o Spawn. E acho que ninguém jogou com Spawn. Não. Porque ninguém tinha Xbox, cara. Eu conheci um cara que tinha Xbox. E o único jogo que tinha era Halo. Nossa. Tipo, jogo diferente da Halo. E o Halo 1. Nossa, Halo 1. Era Halo 1. Nossa, que merda. Com aquele controle que parecia um tijolo, meu Deus. Não era tijolo, era como se eu estivesse jogando e como segurando uma telha. Ela tem um formato, mas não, sabe? Caramba, o videogame é tipo uma impressora na mão, assim. Mas, ó, tipo, deve ser de jogo de luta, é só tranqueira. Tipo, se não é personagem novo, é só tranqueira. Que é tipo roupinha, Street Fighter 4 tem muito disso. E é só roupa escrota. Você pega tipo roupa de cowboy pro Ken, sabe? Sei lá. É, você pega isso. Roupinha de Kung Fu pro Rufus. Nossa! É, bem. Ou você pega biquíni pra Chun-Li. É, clássico. Ou pra Kami também. É, clássico. Mas que é, o DLCs do Persona 4 Arena são os óculos do anime e do jogo. É, tipo, não está fazendo uma diferença. É, então. Mas se você fizer questão, você pode. É. É a mesma coisa do Street Fighter, cara. Não está fazendo uma diferença, mas se fizer questão. O Street Fighter Cross Tech também, é só roupinha, tem umas. Tem umas gemas também pra comprar. E tem os personagens que já estão no CD. É, só que eles só desbloquearam lá de um jeito certo. É uma bosta. Mas e os personagens são caros, cara. Tipo, deveria ser tipo $20. Pô, se for comprar aqui na BR é R$40, cara. É caro pra caralho. Nossa. E 12 personagens só. Por exemplo, é uma... Se bem que é o mesmo preço que saía os personagens do Ultimate vs. Capcom 3. Isso que eu ia falar, Ultimate vs. Capcom 3. Eles lançaram o jogo inteiro de novo. Só que, pelo menos eu acho que no caso de Marvel vs. Capcom 3, quase justificou. Quase. Por que quase? Porque eles colocaram muitos personagens novos, apesar de alguns serem totalmente descartáveis. Eles colocaram muita coisa nova, eles rebalancearam tudo. Então, ao invés de lançar 1 bilhão de patches e 1 bilhão de personagens novos... Ou um deles ser caro com... Ou um deles ser super caro com tudo isso, eles lançam pro jogo. E remodelam tudo e consertam tudo. E balanceiam o jogo de novo. Então eu até acho... Tá, quase valeu. Por que quase? Porque quem comprou Vanilla se fodeu. No caso do Street Fighter, cara, do Street Fighter pro Super Street Fighter 4, quase, na minha opinião, também, quase. Porque eles consertaram algumas coisas. Do Super. Colocaram um monte de personagem, mas agora do Super pro Arcade Edition, não precisava. Não precisava mesmo. Porque era só a porra do Yung e do Yang. Yung, Onyakuma e Evil Hill, só. E balancearam alguns carinhas também, mas também não precisava. Mas isso dava pra fazer pro patch. Dava pra fazer pro patch, não precisava. Justificou bastante foi o Blaze Blue. Porque o Continuum Shift, o normal, tava totalmente desequilibrado. Tinha um monte de char que era claramente mais forte que o outro. E tinha os personagens de DLC também que eram meio caros. Aí o que eles fizeram? Lançaram o Continuum Shift Extend. Que tem os 5 personagens de DLC já incluso no jogo. Tipo a Platinum. A Platinum, a. Hockenheim. Hockenheim. Azama. Não, o Hazama já tem no Continuous Shift normal. Ah, não, o Hazama não. Ele só não tinha no Climb to Trigger. É... tem a Platinum... Ah, o Radius Clover. Ah, o Re... O Radius Clover e o... Tem mais um. Ah, eu... eu tô tentando lembrar o nome da Esquila. Makoto? Makoto. Ah, tem a, é Bullet, a Bullet. Não, a Bullet é a venda do Crono Fantasma, cara. Não, a Bullet tem no Continuous Shift também. Tem? Tem, eu acho que tem. Tem, não. Não? Não. A Bullet é do Crono Fantasma. São cinco personagens que... A Bullet tipo, é do Crono Fantasma. É? Tenho certeza absoluta. São cinco personagens que tem no coisa lá, no Continuous Shift, de DLC e tal, que estão no Extend agora. E fora que eles balancearam o jogo totalmente. Tipo, quem era muito overpower, eles nerfaram. E quem era, tipo, mó fracão, eles deram uma bufada. Só que não, tipo, é... pra um ficar mais forte que o outro ainda. Eles, tipo, deram... deixaram os personagens totalmente iguais. Mas aí não é seguir a e mesma... E foi o que justificou, porque se você comprar o Continuous Shift normal hoje em dia, o jogo tá morto, cara. Não tem ninguém jogando mais. O online dele tá morto. Tem mais gente jogando o Calamity Trigger, que é o primeiro, do que o Continuous Shift. Agora, se você pegar o Extend, além dele ter o online normal, ainda tem o online, tipo, com tag. Que é, mas assim, tirando a questão online, você não acha que mesmo o Continuous Shift, o Continuous Shift Extend, que tem... Não é uma coisa do Marvel vs Capcom normal pro Ultimate? Eu não sei dizer, cara. Tipo, no caso porque do Porque é pensando assim, é a mesma coisa, cara. Você balanceou o personagem, você colocou um monte de personagem. Mas só é que o Marvel vs Capcom, todo mundo consegue jogar. O BlazBlue tem que ser manjador. O BlazBlue tem que treinar. Então, o BlazBlue tem que ser manjador, cara. Mas não tô falando de dificuldade de jogo, tô falando de teoria de venda. Tá, isso é a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Balancearam o jogo. É, balancearam o jogo e botaram personagem. É a mesma coisa. Só que eles colocaram menos personagens. Hã? Só que eles colocaram menos personagens. É, no Ultimate colocaram uns 12. É, então, no BlazBlue são 5. E colocaram 5 e mesmo assim era um DLC dos Continuous Shift. Do Continuous Shift. Só que como o jogo tava todo cagado, então eles fizeram um jogo novo, só que balanceando tudo. É. O jogo tava todo cagado. Ah, não sei, não sei. Ó, mas sei lá, tipo, vale mais a pena pegar o Extend hoje do que pegar o normal. Uma coisa de DLC também que eu tenho que falar do Borderlands 1. É que assim, eu não vou falar da história, não vou falar de nada. Até porque a gente vai falar isso no podcast mais pra frente. É. Mas assim, Borderlands 1 tem 4 DLCs. Tem o Zombie Island of Dr. Ned. Tem Zombie Island of Dr. Ned, Mad Moxie's Underdome Riot. É, sei lá o que, Fortress of General Knox e o Viva la Revolution, Claptrap, não sei o que. Então é o seguinte, no primeiro é só um cara que trabalhava pra companhia Jacobs e zumbis. É a mesma coisa desse primeiro DLC do Borderlands 2. É só uma missão extra. Ah, tipo o Captain Scarlet? É que tava na onda dos zumbis e eles socaram zumbis no Borderlands. Ah, tá. Só isso. Acho que foi mesmo na época do Undead Nightmare. É. Tipo, foi a mesma coisa. Uhum. É, daí teve o da Mad... Que era ruim. Daí teve o da Mad Moxie, que tem pouquíssima relevância na história. E é só... domes, tipo, com aquela coisa de você vem waves e waves e waves e waves e você mata as waves e acabou o jogo. É bem curtinho, você pode fazer em qualquer nível, é bem grosso. Esse do General... Esses dois não. Quer dizer, se você curtir muito Borderlands, até pode valer. Mas eu talvez esperaria um Game of the Edition. Uma promoção de Steam, uma promoção de $2. Uma coisa assim. Tem, depois tem o do General Knox, que aí eu acho que vale a pena. Porque não é tipo Assassin's Creed, que é uma parte muito importante da história que eles deixaram no DLC. Não, é uma parte interessante da história, não crucial, porém interessante. Que é, se não me engano, o General Knox era tipo o cabeça dos Crimson Lance, que era basicamente a... o exército da empresa Atlas, da Atlas Corporation. Daí aconteceu uma merda lá, eu não sei, eu não joguei. Mas eu sei que é mais relevante e meio que explica um pouco a história do que aconteceu no 2. E tem o Viva la Revolution, que é um nome legal. É, que é tipo, Claptrap virou um ditador e você luta, você luta contra Claptraps de, com armas. É aquela coisa, cara. Tem Beresta. Em essência, é a mesma coisa do que o Island of the Internet. Coisas diferentes pra você matar. Mas tipo, no caso, por exemplo, do General Nox, ele aumentou o nível máximo pra 60. E depois, no vivo... É 50. 50. Eles aumentaram o nível máximo pra 60. E depois, no Viva Revolução, aumentaram pra 70. É, pra, tipo, dá pra você fazer... Dá pra você colocar muito skill. Apesar dos skills do Borderlands não ser tão relevante assim pra tudo isso. Mas é... Mas dá pra jogar pra caralho. E... Então, tipo, vai muito do que contém. Que é um puto exemplo de DLC, o do Skyrim. Assim. Porque assim, DLC do Skyrim. Tinha dois. O Dawnguard e o Hearthfire. Hearthfire não é tão relevante. Não, não, deixa eu ver. Dawnguard, o que ele tem? Uma lore diferente. Quer dizer, uma sub-lore, né? Uma main quest nova, com duas ramificações. E umas coisinhas extras. Eu comprei só pela lore, mesmo sendo caro, porque na época eu tava muito viciado em Skyrim. Eu comprei e eu fiquei satisfeito. Muita gente comprou e não ficou satisfeito porque não porque comprou pelo que ele queria como um todo. Infelizmente, tipo, digamos que a divulgação do DLC também foi meio que overpower. Tipo, falava... É tipo, meu... Skyrim era gigante, ficará maior. Não, não, não ficou maior, cara. Vai ficar maior, eles colocaram três mapas nas pontas do mapa e é isso. É. Sabe? É só isso. Não mudou nada. Aí muita gente esperava uma coisa muito grande. É muito maior. E custou 1.600 Microsoft Points. Ou R$40 na PSN. É mais. $20 na americana. É mais caro que um jogo de live. É, um jogo da Xbox. É 400 pontos mais caro que um jogo de live. E é R$10 mais caro que um jogo de PC. É tipo R$60. Caralho. É caro. Mas eu comprei, porque eu tava muito viciado. Pra mim foi satisfatório, porque era o que eu queria. Pra muita gente não foi, porque eles esperavam mais. É que talvez não, pra mim não foi tão ruim, porque eu não tava esperando tanto. Vai de cada um também, na verdade. E depois teve o Hearthfire, que era totalmente desnecessário como DLC. Fazer casinha no... O mod de The Sims Skyrim, pra cara, Skyrim. Não precisa! Fica de barco. Além de na versão da PC ter mods que fazem isso muito melhor... Cara, você não vai ficar fazendo roleplay. Você não vai ficar de RP jogando Skyrim, não. Você vai matar coisas. Você não vai parar na sua casa pra guardar a sua armadura. Não, velho, você vai sair de uma quest, você vai pra outra, cara. Isso não faz nenhum sentido. É por isso que... Não fica voltando pra sua casa de quest em quest. É por isso que todo mundo odiou esse Hearthfire. Ao invés de consertar bugs, eles fazem um DLC horrível. Odiaram merecidamente. Quer dizer, eu não lembro quem falou que nessa geração o pessoal tá aprendendo a fazer DLC. E voltando um negócio que você falou antes e tal... Essa mania que a Ubisoft tem de cortar conteúdo do jogo e colocar como DLC. Mas tipo, e aí que tá? É cortar partes importantes da história. Então, eu odeio isso, cara. Tipo... Porque eu joguei Assassin's Creed 2, eu platinei Assassin's Creed 2 e eu não sei o que aconteceu depois ainda porque eu não peguei o DLC, tá ligado? É que você pode... Porque ele faz assim, eu não lembro direito o número da memória, mas ele tem a memória 11, que é tipo a penúltima. Aí a última memória, 16. Não, tipo, é memória 14. Aí eu não sei o que aconteceu na 12 e na 13, tá ligado? Por quê? Era coisa importante que eles deixaram pra DLC. Tipo, por quê, velho? Não, mas é que tá. Agora eu vou criar um paradoxo diferente. E não só no 13, fizeram isso. Não, mas olha só, eu vou criar um paradoxo interessante agora. DLCs de história que são relevantes, mas não afetam a experiência, e DLCs de história que são relevantes, mas afetam a experiência. Por exemplo, os DLCs de história do Borderlands. Você não precisa saber daquilo, mas se você souber, é legal. Tá na categoria do não é relevante, mas é bom. Mas é legal. O do Dark Souls também se encaixa nessa. Mass Effect 2 Shadowbroker. aí é relevante. Tá, mas eu consegui jogar Mass Effect 2 inteiro, sem o DLC, e eu não senti falta. Mas o Mass Effect, ele encaixa o DLC de uma forma que é assim, ele, você tá jogando a coisa principal, e não tem assim, você acabou as coisas principais, ah, agora as missões de DLC. Não, a versão, tipo, os DLCs, eles já são encaixados no meio do jogo, você faz a hora que quiser e você não percebe que você tá fazendo uma coisa de DLC, se você não sabe que aquele é o nome da missão de DLC. Não, então, porque, por exemplo, entendeu? No 2 tem o Zaid, tem a... já conheci, esqueci o nome, a Kazumi, tem as missões da Liara... Tem o Shadow Broker, é o seguinte, tem o Overlord... É, mas assim, eu terminei Mass Effect 2, na época que o meu Xbox era destravado, sem nenhum DLC. E eu não senti falta. É aquela coisa que eu falei pra você, cara. É por isso que eu falei, não é relevante, tão relevante assim. Ah, eu acho que é que eu não senti tão relevante. Agora, se nós começamos a falar de Assassin's Creed, é, que eles cortam uma parte da história aí pra fode. Pôr de DLC, aí fode, entendeu? Fode. Porque, tipo, ele está omitindo o jogo, falando, meu, você tem que pagar pra saber o que é isso. Tanto que o Assassin's Creed 3 vai ter um DLC agora também, logo, tipo, sair, vai ser o DLC, que o vilão do DLC é, tipo, o George Washington, tá ligado? Ah, é, eu ouvi falar disso. É, tipo, pô, o jogo mal saiu, já vai ter DLC, com parte da história, tipo, omitida, tá ligado? Cara, é... eu acho muita ponta. Não, disso, assim, eu tenho essa... Ah, como é que faz? Esperança... De que na próxima geração de consoles as empresas vão aprender a fazer DLC. Eu acho que no começo ainda vai dar umas mancadas. No começo sim, porque é aquela transição. É, mas assim, vai acontecer ainda. Mas assim, é o tipo de coisa que, vamos supor, a Ubisoft, ela faz DLC em uma ideologia. Uhum. A EA faz DLC com outra ideologia. Não tem ideologia. Ela, a Square também ela não. Faz outro jogo e foda-se. A Square também. A Bethesda tem outra ideologia. Uhum. É a Epic tem outra ideologia. A Bethesda tem uma ideologia. É fazer uma atualização pra adicionar mais bug. É isso que eles fazem. Então você entendeu, cara? Assim, apesar de eu ter essa esperança de que os DLCs vão melhorar, uhum, na próxima geração, é, eu acredito que a próxima geração vai ser a geração em que as empresas vão entrar num consenso sobre o que é um o DLC e como deve ser, tipo, ter um padrão, então, de tipo, DLC. Tipo, o que tem que ter no DLC pra ele ser relevante? O que tem que ter no DLC pra que compense que ele exista? Vale a pena ser comprado. O que, né, que você não pode fazer? Você não pode tirar coisa do jogo pra botar no DLC. Coisa da história, coisa principal da história. Não, coisa do jogo, qualquer coisa. Tipo, história, algum gameplay que combina certinho com o jogo. Que é um puto exemplo, quando lançaram o... Ai... Borderlands 2. Lançaram Borderlands 2, eles avisaram, ó, a gente não colocou a Necromancer no jogo porque não deu tempo. Eles avisaram isso. Não deu tempo. Então o que fizeram? Quem comprou a versão... Pra release, ganhou a Necromancer. E muitas versões que vendem por aí vem com a Necromancer. A versão que eu comprei vem com a Necromancer. E eu ganhei as três armas da Gearbox. Eu ganhei a Volt Key, que eu usei sem querer. Eu gastei a Volt Key à toa. É, foi uma bosta. Mas assim, é porque é uma caixa no meio lá e eu achei a caixa bonita. Eu fui tentar abrir. Quando eu vi, eu gastei a Volt Key e peguei duas armas roxas eu. Eu gastei a Vault Key. Pra quê, a Vault Key? A Vault Key é um negócio que você ganha. Você só tem uma. Só uma. Só uma. Não é uma por char. É uma. Uma por vida. Né? Uma por vida por real. Console. Uma por vida real. Não, uma por console. Que você ganha no Premier Club. E aí você usa aquilo pra abrir uma caixa e ganhar armas roxas. Geralmente muito boas. Eu abri no nível 20. As pessoas geralmente abrem quando capam, quando chegam no seu ponto. E eu abri no 20 sem querer. Eu fiz merda. Mas, no fim, eu não senti falta. Porque é um bônus. Eu não senti falta. Mas eu fiquei... Mas de qualquer forma, cara, no caso da Gearbox ou da 2K... Não, a Gearbox fez, a 2K... Publicou. É. A 2K é publisher e a Gearbox fez. No caso da Gearbox, eles tiveram essa consciência. Ó... A gente não vai pôr a Necromancer no jogo porque não dá tempo. Então a gente vai lançar ela como um DLC. Muita gente vai ter essa oportunidade de jogar com a Micromancer. Quando você abre o negócio de... Qual que é o nome? Ah, o lobby lá. De jogos abertos. Que dá pra você deixar o jogo aberto, fechado pra amigos, olha. Você tá no lobby, tem bastante gente jogando de Micromancer. Porque é uma coisa acessível. Tem bastante gente jogando aberto? Hã? Tem bastante gente jogando aberto? Sim. É. Bastante. É que é quando... Que tem simplesmente co-op, né? É que quando... Sim. É que quando você abre o negócio, ele vai fazer a pesquisa de acordo com o seu nível. Por exemplo, eu fiz a pesquisa já com a Micromancer, que tá no New Game Plus, e tá no nível 36, e aparecia a gente de, no máximo, nível 39. Eles dão uma margemzinha aí, 36 e 39. Do mesmo jeito que eu abri um save com zero, no começo ele era aberto, eu fui ver, e tinha gente no máximo até nível 5. Tipo, começando o jogo. E daí, tipo, a Gearbox deu essa oportunidade, mas não é disso que nós estamos falando agora. O que interessa é, eles sabem que eles estão omitindo isso. Eles desculparam por estar omitindo isso, mas facilitaram ao máximo pra disponibilizar isso. Entendeu? E tanto que eu não duvido nada que mais pra frente vai lançar uma versão do Borderlands 2 já com a Micromancer Day. Tipo um Game of the Year Edition. Apesar de saber que Borderlands não é Game of the Year, mas... É. Mas assim, eu tenho uma teoria. Não é bem uma teoria, mas tipo, é um. Meio que uma. Um desejo de que como eu queria que fosse. Foi um exemplo que Dark Souls seguiu. Faz o quê? Lança o jogo, dá um tempo da galera aproveitar e se divertir com o jogo. Depois disso, aí sim você lança um conteúdo adicional pra poder adicionar alguma coisa mesmo no jogo. E, tipo, que nem o Dark Souls. Foi lançado um ano depois, lançou a versão de PC. E esse conteúdo exclusivo que tinha na versão de PC foi lançado pra DLC pra console. Então, tipo, tá, isso foi certo, fez correto. Deixou a galera aproveitar o jogo e muito tempo depois lançou o DLC. Fez certo. A Capcom, por exemplo... No PC ajudou a divulgar o jogo, né? No PC também. Não, mas é que no PC acho que foi mais perfeito de divulgação. E o PC foi... A versão de PC, na verdade, foi que uma... Eu acho que o foco... Foi mais porque pediram. É que o foco da From Software é os consoles, né? É. Pelo menos no Dark Souls, eu não sei como é que é. É, a versão de PC só saiu porque pediram. É. Os consoles de PC pediram. Mas que nem assim, a Capcom, por exemplo, foi a primeira vez que eu achei que... Pô, eu achei assim, no final do ano eles vão lançar um 4K Edition Arcade do Resident Evil 6. Não, eles vão fazer o quê? Como o jogo, na minha opinião, ele foi lançado antes da hora, porque ele tá com câmera, ele tá com câmera cagada. Cara, na opinião de todo mundo, ele foi lançado antes da hora. Ele tá com câmera cagada, ele tá com mira mal calibrada. Ele não avisa que você pode dar cover. Não, então tipo, todas essas coisas. É. Então o que eles vão fazer? Eles, a Capcom prometeu uma atualização, só autorização, só um patch. Isso é incrível, a Capcom prometer patch é foda. Tipo, ela só promete um jogo, uma versão nova do jogo. Aí tipo, eles prometeram um patch pra meio de dezembro, consertando a câmera, arrumando um pouco a calibragem da mira e adicionando a campanha dada logo no começo. Tipo, a campanha dada vai ser default já, tipo, já vai estar disponível. Porque a campanha dada pra você destravar, você tem que zerar as outras três. Ah, sim. Ela já vai estar disponível no começo. É aquela coisa. Tipo, já começou bem. Começou bem. Já não eu vai ainda lá... odeio a Capcom pelo que ela fez com o Mega Man. Mas... Eu excluo o Mega Man, tá? Eu... Não, é que eu sou fãzoca de Mega Man X. Entenda. É que assim, eu acho que ninguém tem que ficar pegando no pé do... Não, eu não tô pegando no pé. Eu tô triste. Porque eles simplesmente ignoraram e começaram a trollar os fãs de Mega Man. Tem bastante. Mas... Eu acho assim, o Inafune merece o descanso dele. E muita gente enche o saco dele. Ele tá fazendo aquele jogo. O Yaiba. Yaiba. Do Ninja Gaiden. Que é tipo, é o Ninja Gaiden. É, o spin-off. Eu quero ver. Ele, então, eu acho que assim, o Inafune merece o descanso dele lá. De tanta injeção de saco. É porque assim, eu, quando eu penso Mega Man, eu penso Mega Man clássico e Mega Man X. Tipo, Mega Man ZX. Não, esses aí é. Tipo. GBA pra frente. Esses Mega Man são tudo busted. X6 pra frente, eu não conheço nada. E eu sei que tem um monte. São busted. São muito busted. Não, depende. O Mega Man. A maioria é busted. Mega Man Zero é bom, cara. A maioria é busted. Mega Man Zero é bom. Mas assim, deixa ele descansar. Agora você deu um ponto aí. Tipo, os fãs de Mega Man exigem muito dele. Deixa ele. É que eu tava pensando até o X6. É, que é só até onde eu considero o Mega Man e a Mega Man Zero. Pra mim, o último foi 5. Assim. Sim, deixa ele descansar. Vamos falar. Mas assim, mas começou certo. Já não vai lançar uma Fuck Yeah Gold Arcade Edition, tá ligado? Vai lançar só uma atualização corrigindo as cagadas. Isso. Porque, pô, ela sabe que o jogo tá uma merda, entendeu? Foi lançado antes da hora. Então, corrige as cagadas com o patch em vez de lançar uma versão nova do jogo. É. Igual fez o Resident Evil 5 Gold Edition. Que pegou dois cenários novos lá, umas mini campanhas, uhum. E colocou no coisa. Tem DLC também, pra quem quer, pra quem não queria pegar. Mas saiu bem depois, entendeu? Falando nisso, saiu bem alguém tem que me explicar. É que assim, não sei se os ouvintes sabem, mas no Xbox você é obrigado a cobrar tudo. Tudo que você vai postar. Absolutamente tudo. Tanto que o Team Fortress 2, que foi lançado na Orange Box no começo do Xbox 360, não vingou nos consoles por causa disso. Porque a Valve não queria cobrar pra fazer as atualizações e a Microsoft exigia. É, tanto que hoje em dia na Steam é free. Mas aí eu pergunto, se alguém puder me responder, por favor me fala. Como que eles fizeram isso com Minecraft? Eles fizeram uma... puta de uma atualização no Minecraft e não cobraram. Eu paguei o preço do jogo, 1.400 pontos. E teve uma. Aliás, eu só comprei porque teve essa atualização. Porque até antes estava muito defasado, estava na versão alpha. Eu não sei como que é o critério dessas coisas da Microsoft. Eu não sei como a Mojang conseguiu contornar isso, se de repente eles tiraram o Minecraft antigo e repostaram o novo. É, bom, eu não sei como eles fizeram isso. Se alguém souber, por favor, manda um e-mail falando, fala no Face, sei lá, por favor, me falem. É. Mas, cara, eu assim, já foi o começo dela lançar uma atualização ao invés de uma versão móvel. Já tá bom. Eu só acho que, assim, eles vão fazer uma merda com Devil May Cry. O que vai lançar? Por quê? Ah, o DMC? Por quê? É, eu não sei, tenho certeza que vai ter alguma coisa que vão reclamar no jogo e aí eles vão, em vez de lançar o DLC, vão lançar uma versão nova. Sabe? Ah, shit. Por que a Capcom, cara? Você sabe. A Capcom vai demorar muito pra se redimir do Street Fighter 4, cara. Vai. Ela vai demorar muito pra se redimir do Street Fighter 4 e do Marvel vs. Capcom. Eu não comprei Street Fighter 4 até hoje, porque eu ia comprar o 4, depois de um tempinho que lançou. Aí quando eu vi, tinha anunciado o Super Street Fighter 4. Eu falei, não, espera aí, vou comprar esse. Aí por sinal, é assim, vou falar. Continua aqui, aí eu fiz assim, ah, vou comprar o Super então. Aí anunciaram, o Arcade Edition. Eu falei, não, eu vou comprar esse então. Aí no fim eu não acabei comprando nenhum dos três, porque eu falei, mano, vai que sai mais uma edition e daí, tipo, eu vou gastar dinheiro à toa. Então eu não comprei, cara, até hoje por causa disso. Mas é que assim, na época que lançou o Super Street Fighter 4. Tanto que eu desisto e eu prefiro Blaze Blue. É. Tanto que na época que lançou o Super Street Fighter 4, o meu Xbox ainda era desbloqueado. Então daí eu comprei o Street Fighter 4. Uhum. E eu gostava muito. O Vanilla. Eu gostava muito. Daí. É, lançaram o Super Street Fighter 4, que eu comprei mais porque já tinha o Akuma e o Gouken desbloqueados. Se bem que o Vanilla hoje ele tem. Se você for tipo, jogar ele, você faz a atualização dele e já vem desbloqueado. Todo mundo desbloqueado. É que eu lembro que na época lançaram era muito difícil desbloquear o jogo. Então, mas depois que saiu o Super. Era... Ele... Não, o Akuma nem tanto, mas o Gouken era muito difícil. O Gouken era difícil pra caralho. Parece, mas, acho que você hoje em dia, o Vanilla você faz a atualização e ele já vem todo mundo. Já. O Gouken, se não me engano, você tinha que terminar o jogo sem perder nenhum round. No normal, no hard. Do normal pra cima. É, do normal pra cima. Você tinha que ter pelo menos dois perfects. É. Nossa. E você não podia perder nenhum round. E eu falei que você não podia perder nenhum round duas vezes, porque você desistiu. Tipo, sim. Perder um round. Quita. E, cara, Street Fighter volta. No normal já é difícil pra caralho. É, no normal, o CF é muito apelão. Não. Sério, se bem que na versão. É, aquele Edition aí não tá tão apelão assim. É, nerfaram ele. Nerfaram ele, porque ele era muito apelão. Mas, cacete, mas enfim, a Capcom vai demorar muito pra voltar pra Mega Man, não sei. Que puta, que é um outro bom exemplo de DLC, que eu gostei, da Mulher Gato do Batman Arkham City. Os DLCs do Arkham City, na verdade, valem a pena bastante. É, porque assim, o DLC da Mulher Gato... Nem que seja aquele do Asa Noturna e do Robin, pro modo Arena, mas vale a pena. É, que eu não curto muito o modo Arena, mas... Mas é legal pra quem... Mas é que assim... Principalmente porque... Adiciona uma coisa interessante ao jogo. Sim. Porque assim, eu joguei Batman Arkham City, a versão que eu tenho é a versão que o meu irmão ganhou de Dia dos Namorados da namorada dele. Que é a versão normal, não é, não, a Game of the Year. Não, é a versão normal, só que é a versão premium da normal. Tanto que vem com o quadrinho. Veio quadrinho. que eu li depois. Eu achei muito demais. É um quadrinho pequenininho. É, um quadrinho pequenininho, muito bem desenhado e tal. Mas, e vem com a exposição da Mulher-Gato e com a exposição do Robin. Ah, tá. É, vem com a exposição do Robin. Só que o que acontece? No Batman Arkham City, ele reveza o gameplay, tipo, tem a parte do Batman e tem a parte da Mulher-Gato. E tem as duas partes que se convergem. Tipo, eu acho que sem a parte da Mulher-Gato, a Mulher-Gato já ia aparecer. Mas é interessante você jogar com ela, porque o gameplay é diferente. É interessante você saber como que é a parte dela no jogo. É, eu pensei assim, puxa, esse DLC valeu a pena, sabe? Mesmo que eu tenha vindo junto, mas, pô... E mesmo depois do fim do jogo, tem a Harley Quinn Revenge. Eu não vou falar por quê. Mas tem a Harley Quinn Revenge. E também é uma parte puta válida. É... muito válido do jogo, porque adiciona tempo de jogo. Eu vou falar bem verdade pra você. Batman Arkham City tem uma duração boa. Mas eu terminei com aquele gostinho de podia ser um pouco mais longo. E eu fiquei fazendo... Eu fiquei caçando os outros... Os outros vilões extras. Então, aí, tipo, se mais. Comprar. E se eu comprei, eu pensei em comprar esse DLC, se justamente por causa disso. Porque uma coisinha mais legal, é Harley Quinn, ela ficou bacana e tal. Sei lá, cara, tem. Então, tem DLCs e DLCs. O DLC que eu comprei do Dark Souls na terça-feira, ele assim, ele não. Nossa, tipo, revolucionou o jogo inteiro. Não, ele fez assim, ele não mudou nada do conteúdo antigo, mas ele. O conteúdo mesmo, né? Tipo, ele mudou a perspectiva de como você pode ver esse conteúdo. Uhum. Dependendo da hora que você fizer, da hora que você fizer ele no jogo. Uhum. Entendeu? Se você fizer ele numa certa parte do jogo, tem coisas que você fez no DLC que vão afetar em algumas coisas no conteúdo normal. Tipo, reação de NPC, essas coisas? De boss também. De boss também? De boss também. Oh, legal. E bem legal, tipo, tudo bem que o DLC é um pouco carinho, mas vale a pena pra caralho. Tem 4 bosses só. Quanto custa? Custa $15 na PSN americana. Saiu na brasileira também, por R$30,99 no português. E na Xbox Live tá 1.200 pontos. 1.200 pontos? Preço de um jogo. 1.200 pontos é o preço de um jogo da Live. Na PSN também é o preço de um jogo. Pensando assim que um cartão de 1.500 tá em média R$50. Ele não tem tanta 40, área pra você. 40. Tipo, eu vou falar dele mais pra frente no outro podcast. É. Mas assim, ele não tem tanta área pra explorar. Mas ele tem bastante item e arma pra coletar. Então, tipo, vale os $15. É. Tá valendo. Então foi. É a mesma coisa. Foi um DLC. Foi aquilo que eu falei. Foi um DLC que foi feito corretamente. Eles lançaram o jogo sem pensar em DLC. Demorou tipo um ano depois. Aí mas lançaram é, o DLC. Então, mas é que tá. Era um jogo que atendeu as suas expectativas. Sim. Do mesmo jeito que Downward atendeu as minhas expectativas pro Skyrim. Só que não atendeu pra todo mundo. E o Downward, eu acho que fez correto também. Foi lançado um puta tempo depois. Mas do é jogo. Que tá. Podia ser mais barato. Sim, é, isso é verdade. Ele é caindo. Porque ele adiciona. Ele adiciona coisas interessantes? Adiciona. Mas, porra. É caro, é né? É caro, cacete. Tá bom que Skyrim é um jogo bom, sabe? Eu gosto muito de Skyrim. Mas, porra. Ele é mais caro que um jogo de. Podia custar 1.200, pelo menos. Podia custar o preço do DLC do Dark Souls. Entendeu? Não ia machucar. É. Sei lá, acho que a Bethesda pisou um pouco na bola, mas. Já comprei. É. E o DLC é bom também, é legal. E é bom o DLC. É gostoso. Cara, mais alguma coisa? Mais algum DLC que você lembra que então, vale a pena ou não vale a pena? Eu tô tentando lembrar que... Não, Portal não tem DLC. Portal não. Eu sempre lembro de Portal, não interessa o assunto, eu lembro de Portal. Deixa eu ver. Ai, o Arkham Asylum tem DLC? O Asylum tem, mas é meio insignificante. É, né? Mapas de combate, challenge de combate, challenge de pedra. Nada, tipo, nada da história. Eu tô olhando aqui o seu negócio pra ver se eu lembro de algum DLC. Deixa eu ver, ó. No More Heroes tem bastante DLC chato. Ele tem só umas espadinhas pro Travis Touchdown. E... Isso que eu queria lembrar! DLCs inúteis! Ah, sim. É. Que tem. Não, tá aí. Hearthfire pro negócio. E tem o DLC mais clássico do mundo. Que é o DLC da armadura do cavalo do Oblivion. Do Oblivion. Que ainda é o DLC mais vendido até hoje, só porque ele é mais velho. É. Só porque ele é mais antigo. E se você for lá ver, ele ainda tá lá. Ainda tá lá. E você pode comprar, acho que é 400 pontos. É. Nossa, barato. Barato. Que mas, tipo, merda. A única coisa que ele serve é pra botar uma armadura no seu cavalo. E uma armadura feia pra caralho. Armadura, foda-se, sabe? E é feia, tipo, ela deixa o cavalo escroto, é isso. É. É. Eu continuo olhando pro seu negócio pra ver se eu consigo lembrar de alguma coisa. Eu não gosto de comprar nada de DLC. Isso é gosto meu. Eu não gosto de comprar nenhum DLC de multiplayer. Ah, tipo, Call of Duty. Os do Max Payne eu não comprei. Os de Uncharted eu não comprei. Eu peguei um deles que tava de graça. Tava de grátis, que era um mapa lá de multiplayer novo. Eu lembrei de uma coisa, mas terminei. Ok. Deixa eu ver o que mais de multiplayer que eu não peguei, cara. Eu não peguei também do Uncharted. Mas não, alguns DLCs de multiplayer do Mass Effect 3 também eu não peguei. É tipo uma, eu peguei o básico pra poder, Mass, tipo... Assim, o multiplayer do Mass Effect 3 é divertido, não precisa... Engraçado que assim, ele é um multiplayer que é desnecessário, mas ele tá lá e ele é bom. Então, é que nem o multiplayer do Max Payne 3, sabe? Tipo, é desnecessário, tá lá e é bom. Mas é divertido, dá pra você tirar um lazer, sabe? Isso é verdade. Não, é que eu lembrei de uma coisa que realmente é muito relevante. Season Pass. Eu não gosto de Season Pass. Vender DLC antes dele existir. É que nem comprar apartamento na planta. Sim, eu não gosto de Season Pass. É que nem comprar apartamento na planta. Eu acho que é um risco. Eu acho uma cagada. Tanto que assim, tem o Forceto, o Premium do Battlefield, o Call of Duty Elite, o Season Pass do Max Payne, da Rockstar Pass. O Elite saiu o segundo DLC agora só. Não, tá no terceiro. O Elite. Tá no terceiro. Tá no quarto? Não, terceiro. Terceiro. É. Tipo, eu não sei. Tipo, eles prometeram uma caralhada de coisa, já tá quase no próximo Call of Duty e lançaram três coisas só. É, então. É, tanto que tipo, o Elite foi uma cagada. Assim, o Forzetto tá. No caso do Forzetto, ele comprou o Premium do Battlefield. Ele, pelo que eu consigo ver, ele tá satisfeito. Porque ele tá recebendo, ele é avisado antecipadamente. Mas ele tem uma semana antes, mas é isso que eu falo, cara, tipo, uma semana antes, tá foda-se, todo mundo vai ter acesso a isso, uma hora ou outra, sabe? É, do mesmo jeito que eu tava pensando em comprar o Season tipo, Pass do Borderlands 2. O Premium, na verdade, ele é mais pra afobados. Oi? É mais pra afobados. É mais pra afobados. Que querem o conteúdo uma semana antes. É, então, tipo, no meu caso, eu tava pensando em comprar o DLC do, o Season Pass do Borderlands 2, eu confesso. Mas eu decidi não. Por quê? Porque eu queria ver como é que era o DLC primeiro. Porque assim, você compra o direito a ter DLCs. Sim. 4 DLCs. Mas você não garante a qualidade do DLC. Sim. Ele pode ser... Tipo, vamos supor que eu compre um Season Pass imaginário aí de Skyrim. Tá. Eu adoro dar exemplo de Skyrim. Tem problema. Eu comprei um Season Pass imaginário de Skyrim. Eles me falam lá no conteúdo, você tem direito a 4 DLCs. Você não sabe qual que é, são os 4 então, DLCs. Ó, você tem direito a 4 DLCs, você não sabe. Você sabe que vai ter, não sabe quanto, nem como, nem o quê. Uhum. Mas sabe que são DLCs. É. Daí você recebe primeiro o Downguard. Porra, da hora. Gostei. Daí você recebe o Hardfire, você fala... Sério mesmo que vocês consideram isso? É, lixo. É do mesmo jeito, cara. Que vai que eu compro o Season Pass do Borderlands, eles lançam um DLC que é completamente irrelevante. Tipo, que não vai adicionar nada ao gameplay, não vai adicionar nada à história, é só mais gente pra matar. E Borderlands 2 já tem muita gente pra matar, não precisa de mais. Matar nego lá que não falta. É, tipo, o que Borderlands 2 precisa de pretexto pra matar gente? Só isso. Mas assim, o que eu tô falando é o seguinte, Season Pass, cara, eu não gosto do conceito de Season Pass. É uma puta jogada de marketing. É vender apartamento na planta. Mas eu acho muito que é o mesmo esquema que a Ubisoft faz tirando o conteúdo do Assassin's Creed. Isso. É a mesma coisa. Quase isso. É quase a mesma coisa. Mas é o que eu falo, cara. Eu não apoio essa iniciativa do Season Pass. Eu não apoio. Eu prefiro pagar os DLCs separadamente. Tipo, eu compro o que eu quiser. É, exatamente. E eu também não apoio, justamente por aquilo que eu falei. Eu acho que você deve lançar um jogo sem pensar em DLC e depois de um tempo de deixar a galera aproveitar, aí lançar alguma coisa. Por exemplo, teve a Rockstar Pass do Max Payne 3. Também. Lançou algum DLC relevante do Max Payne 3? Não. Além da cabeça de gorila, que não é relevante. E ele é grátis, por exemplo. E ele é grátis. E, uma coisa, o Season Pass do Max Payne é caro pra caralho. R$60 R$60, cara. É caro. Isso com desconto. Oh, Rockstar, bitch, please. Cara, do Battlefield é 100? Caralho. Ah, aqui agora eles vão lançar o Premium Edition. Que foi até mostrado lá na BGS. Na BGS. Mas, porra, o Forceto pagou R$100. R$100, cara. Eu penso assim, que, meu, tipo, agora, o não, é, não é muito amigável. É. Cê, tipo, você tem que saber o que você tá comprando. Uhum. E é aí que tá... Não. Essa é a parte mais legal. O quê? Quando você compra apartamento na planta, você sabe como é a porra do apartamento na planta. Quando você compra um Season Pass, você não faz a mínima ideia. Você tá comprando uma promessa. Tipo, cara, eu prometo que eu vou dar um DLC legal pra você, né? Beleza, você para. Eu não prometo um DLC legal, eu só falo assim, ó, te prometo um DLC. É, um DLC, é verdade, ele não mente, é legal. Pega esse negócio e espera na fila, tá ligado? É, nossa. Ele faz isso. Nossa. Eu não gosto de Season Pass, cara, eu acho uma merda. Enfim, as empresas ainda estão discutindo a ideologia do DLC, elas estão vendo como que elas vão fazer, como que funciona. O que eu acho, eles deviam aprender um pouco mais com os pacotes de expansão. É, exato. Sabe? Que, meu, era uma diversão você abrir um pacote de expansão e você ver aquela coisa. Não precisa ser mídia física, mas, tipo, apresente uma coisa que vai realmente introduzir algo novo. Alguma coisa que faça, tipo, eu pagar os $15 meio carinho. Isso, que faça eu pagar dando um sorriso no canto do rosto, sabe? E que faça, tipo, não só eu pagar... Cara, eu... Faça eu pagar e aproveitar o tanto que eu aproveitei o jogo sem o DLC. Isso que eu tô falando. Tem que ter o mesmo feeling. Tipo, tem que ter o mesmo feeling de quando saía um DLC. Saía um pacote de expansão dos The Sims 2. A Maxis falava assim: ó, oh, The Sims 2 agora faz isso. É. Tinha nego caindo de cabeça em cima da caixa. Sim. E tipo, não durava 3 dias na loja. Mano, vendia. E era caro. E era caro. Cara, vendia nem água. E vendia, porque era bom. Porque era um bom produto. Sim. Tanto que se você for jogar hoje em dia, você ainda vai achar na hora. Sim, que era animal, cara. Fantástico. Ah, enfim, né? É, mas... Eu estou me exaltando. Eu acho que a gente meio que expressou muito nosso ódio. Enfim, DLCs tem muito o que aprender ainda. A gente odeia. Mas a gente acha que algumas ideologias estão erradas. É, estão equivocadas. E não é que a gente assim, se só deu DLC, seus pão no cu, seus trouxas. Não, não é assim, cara. É que assim, tem muito DLC. Pode ter gente que vai chamar a gente de hipster por falar que pacote de expansão era bom e DLC era bom. É, com certeza. É. Mas assim, não é que a gente odeia DLC, a gente é um escroto. Não, não é que assim, existem muitos DLCs tranqueiras. Por quê? Porque empresas ainda não sabem fazer DLC, porque elas ainda então, não a ideologia, têm uma ideologia. É aquela coisa, não tem a tabuleta escrita como fazer um DLC ainda. É. Sabe? É, ninguém ainda falou. Ainda tá muito do feeling. Não, acho que o termo DLC e esse negócio de DLC mesmo surgiu agora. Só. Surgiu nessa geração. Então isso que eu tô falando. É normal eles fazerem essas cagadas. É um agora conceito que ainda tá. Na próxima. Então, é um conceito que ainda está sendo desenvolvido. Por isso que eu falei há um pouco tempo atrás, que eu tenho essa esperança que quando chegar na próxima, vai ter uma maturidade. A respeito disso. Obviamente, eu acho ainda que cada empresa vai ter a sua ideologia. Sim, não vai ser uma coisa unificada. Eu cada espero. Empresa vai fazer o seu DLC do seu jeito. Mas vai ter um consenso um pouco maior. É. I hope so. E que a Capcom não venda cada letra por $15, por favor. É, porque senão a gente vai começar a jogar Street e comprar o Fighter. É, exato. E se quiser mais personagens, vai ter que comprar o 4. Que bom. É. Terminamos então? Terminamos, esse foi o papo de hoje, né? Vai, fale, por favor! E-mails! Vamos ler o nosso primeiro e-mail recebido aqui. Cara, nós temos um e-mail, que emoção. Nós temos um e-mail, cara. Quando, peraí. O nome do e-mail é Aumente Seu Pênis. Só que não. Que bom, obrigado. O e-mail de Pedro Martins, cara. Olá, pessoas do Games and Burgers. Vocês disseram que... Não, Games and Burger. Burger, é. Esqueceu assim. Sim, sim, plural. Ele escreveu assim. Vocês disseram que estavam aceitando qualquer e-mail sobre qualquer coisa. Então vou desabafar com vocês, mas vou direto ao ponto. Minha mulher largou porque eu não quis atender o e-mail para aumentar meu pênis. Cara frito, cara triste. É, cara triste. Aí ele falou assim, kidding, né? Brincadeira. Ainda estou casado e minha mulher está satisfeita com o tamanho. Pelo menos nunca reclamou. Pronto, agora você sabe que o tamanho do pênis do Pedro Martins é satisfatório. É. Mas vamos ao que interessa. Acompanho o podcast desde que era podcast. Exato. mas sou meio agente secreto. Só olho e ouço sem me manifestar. Mas hoje resolvi abrir meu coração. Aí ele mandou uma cara espantado. É. Acompanho alguns outros gamers e vloggers que gostam de jogos. Como Cauê Moura, PC Siqueira, Diego Quinteiro, Flávio Croft. PC Siqueira... É. O Croft foi um cara que trabalhou... Ele diz aqui. Foi um cara que trabalhou com ele na Kaizen quando ele era GM do Priston Tale, cara. Uau. Foda. E vi o PC Siqueira criticando um jogo chamado Slender. Esqueci no Google e vi que se trata de um jogo de terror. Queria que vocês, se possível, fizessem um review dele pra ver se realmente não presta. Ou se é só assustador e etc. Sou um tanto cagão para jogos. Já joguei Parasite Eve, Silent Hill, Resident, etc. Peraí, só um minutinho. Só um minuto. Propaganda eleitoral passando. Oba! Só um minutinho. Não tem que se ferrar passando. Então vamos falar, sobre o tamanho do pênis do Pedro. Não, mas já passou. Já. Então, já joguei Parasite Eve, Silent Hill, Resident Evil, etc. Mas me cago. Tive medo quando o Psycho Mantis apareceu voando no Metal Gear Solid 1. Quem não? Quem não? Puta que pariu, né? Quem não? Quem não teve medo da transformação do rato no começo do Parasite? Puta que nojento, né, velho? Ainda nojento. Caralho. E tipo, quem não? Quando ele aparece no corredor do Metal Gear, o Psycho Mantis, tipo, a tela fica meio que preto e branco com cinza, assim, foca na bunda da Meryl, aí de repente aparece ele no corredor. Depois que ela... É legal, né? Tipo, eles colocam uma bunda e depois você começa. Aí depois ele vai fazendo, tipo... Assim, eu falei, nossa. ele colocou assim: queria também saber como proceder para virar vampiro no Downguard. Afinal, ouvi vocês falando dele no primeiro podcast e me interessei. Já tinha Skyrim no PC, mas ele tinha apagado o save. Aí baixei o Downguard, instalei e comecei de novo, mas não sei com que guarda da cidade eu tenho que falar. Então, termina de ler ainda. Gostei do trabalho de vocês, claro que existem coisas a serem evoluídas, mas está com uma excelente qualidade. Continuem firmes e fortes que vocês irão longe. Ele não falou que tinha que evoluir, mas tudo bem. É, mas se você quiser mandar um outro e-mail falando que tem que evoluir, pode mandar, cara. E ele falou assim: abração, galera. Sinta-se abraçado. E ele falou que a música surpresa do podcast número 5, ele falou que qualquer loser consegue saber. desculpa aí, então. Ele falou abração, galera. Então é isso aí. Obrigado, Pedro. Valeu, cara. Você é o Felizardo e vai ganhar um beijo na testa. Sim. E responda pra ele do Downguard. Então, cara. Você que comprou. Então, tem dois jeitos. Tem dois jeitos que eu conheço. Primeiro é fazendo o lado do vampiro na quest do Downguard. E o segundo é você sendo infectado. Porque assim, quando o vampiro usa Suck Blood em você, ele tem uma chance de dar vampirismo. Que é, no caso, o primeiro estágio de vampirismo é doença. É considerado uma doença. Se você toma o Cure Disease, você já se recupera. Ah, recupera. Se deixar, ele vai... Se você deixar, daí ele vira vampiro nível 1. Ah. Daí é um jeito de você virar vampiro. O outro jeito de você virar vampiro é se você fizer a quest do Downguard, tender pro lado do vampiro, porque você tem uma divergência, né? Ou você vai pro lado do Downguard, ou você vai pro lado do vampiro. Quando você vai pro lado do vampiro, daí você deixa o cara te morder e ele vai te transformar no vampiro. Certo. Então, não é difícil. O complicado é você se destransformar. Como que ativa a quest? Ativar? Então, ou um guarda random vai falar com você, o que aconteceu comigo. Eu não sei o que dá trigger nessa porra desse guarda random. Night Run, ou você conversa com alguns guardas e eles vão falar, eu ouvi falar que os Down Guards estão voltando. Daí aparece com o quest opcional. Vá ver o rumor sobre os Down Guards. E fale com pessoas de Innkeepers, pessoas de estalajadeiras. Eu tenho essa dificuldade desde o primeiro podcast, cara. Fale com mulheres de estalagem. Sim, fale com guardas, fale com todo mundo até alguém falar da Downguard. Falou da Downguard, vai ativar lá o negócio. É que nem quando começa o Dark Brotherhood, é só um rumor. Uhum. Entendeu? A menos que alguém vá lá e fale com você. No meu caso foi a Daka, foi o que aconteceu. Uhum. E eu acho que o que deu trigger nisso é porque eu matei o vampiro. É que eu tava passeando e eu entrei numa caverna, tinha um vampiro mestre, matei ele. E quando eu voltei pra cidade deu trigger. Ah, tá. Eu acho que foi por isso, não posso confirmar. Mas o jeito mais fácil é você conversar com guardas, conversar com estaladeiras, perguntar rumores. Invadir cavernas. É o melhor jeito. E quando você começar a quest, vai ter a Serana, que é a vampira bonitinha, que é uma pena que você não pode casar com ela. Eu falei a mesma coisa no mundo e eu continuo falando. Ela é bonita, cara. Ela é uma mulher no... Primeiro que ela é uma mulher no Skyrim. Mulheres no Skyrim não são muito bonitas. Não. E era bonito. Mas tem um mod pra isso, viu? Tem mod pra isso. Tem eu mod sei, que fica muito barato. E era bonita. Então eu falei assim, meu, siga a vampira bonita. Só isso. E ela é do lado dos vampiros mesmo. É. Se você se seguir pra ela, você vai voltar pra, pro castelo e ser do lado dos vampiros. Já aviso desde já. Ser vampiro não funciona muito bem pra todos os chars. Ah, sim. Tá. Alguns chars têm desvantagem quanto a isso. Não é que vampiro não recarrega estamina no sol. Fuck! Ah, sim, é o vampiro true, ele não, pelo menos não brilha no sol. É, ele não recarrega estamina no sol, diminui a... o limite de vida. Mas tem modo vampiro. Que foda-se. Em uma mão você suga a vida e na outra mão você ressuscita mortos. Então foda-se. Da hora. Então foda-se. Então seja feliz e seja um arqueiro. Nossa, não seja nem vampiro nem da lugar, seja um arqueiro. Não, é porque foi. É que o Shark que transformou em vampiro era um arqueiro. É. E como o arqueiro não usa nenhuma das duas coisas, não usa magia, não usa mágica e não usa estamina, pra mim foda-se. Eu tacava. Caguei. Entendeu? Transformei, mas caguei. Seja vampiro e seja um arqueiro, essa é a minha dica. E você já sabe agora como transformar no vampiro. E como ativar o Dawnguard. E como ativar o Dawnguard. Meio respondido? Eu sou uma pessoa muito. Muito útil. E meio respondido, então? E meio respondido. Nós tivemos um amigo, cara. Sim, cara, muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Pausa pra nós. Demoramos 7 podcasts. 7 podcasts. Não, 8, se contar com 4,5. É, com 4,5. Que terão outros podcasts .5. É. Ele pediu pra. É sim, quero ser convidado especial para um podcast meio. Só que na verdade é .5. Mas... Sim, tem uma possibilidade. Vamos pensar, vamos pensar. Tem uma possibilidade. Bom, então acabamos com a parte do e-mail, cara. Acho que a gente acabou o podcast também. Nós temos a parte do e-mail. Nossa, eu tô emocionado. É, também, cara. Tá. Eu tô muito feliz agora. É, então. Então, antes de acabar. É aquela coisa. É. Se você quiser seguir o exemplo. O exemplo do seu Pedro. Mandar coisas aleatórias, randômicas e sem nexo, com muitos temas escrotos, perguntas e sugestões, novidades. Cartas de suicídio, cartas de suicídio e recortes de jornal de. Arrumadeiras. Manda aquelas palavrinhas separadas, tipo de sequestro, sabe? Isso, cara, de sequestro, melhor ainda. Então mande em contato @gamesandburgers.com.br, Twitter é twitter.com/gamesandburgers, ou se você já tem um Twitter é @gamesandburgers, e Facebook é facebook.com/gamesandburgers. Também, quiser perguntar alguma coisa lá, ao invés de mandar um e-mail, pode escrever no nosso mural também. Pode escrever. A gente tenta responder. É que eu cuido do Facebook. Só que se for alguma pergunta de podcast, uma coisa assim, eu vou deixar pra responder no podcast ao invés de responder lá. Ok? A gente não respondeu o Slender. Ah, sim, o Slender. Eu não vou jogar Slender. Não? Não, porque eu sou cagão também. Ah, eu vou jogar. Ok? Eu sei que é um jogo de terror, mas eu vou jogar. Tipo, é porque eu sou cagão também. Ah. É, e eu já sei. Ah, tipo, eu falo pra você que eu já vi Slender rodando. Uhum. O gráfico é muito simples. É um jogo escuro pra cacete. Sim, é um jogo pequeno. E é um jogo curto. O esquema é, você tem que pegar os 8 desenhos. Assim, eu conheço o personagem e eu sei como é que é o jogo, mas eu não joguei ele. Eu vou jogar ele direito e aí eu provavelmente vou esquecer alguma coisa dele. Mas é aquela coisa, eu sou cagão também. Não, eu jogo, eu tenho esse problema. Eu não tenho problema com esse tipo de coisa, então eu jogo. É, o rato do Parasite Eve traumatizou. E o primeiro zumbi que olha pra trás do Resident Evil também. Pode deixar que eu jogo, então. Aquele não, eu achava ele engraçado. O que me assustava era o Nemesis no Resident Evil 3, quando ele aparecia randômico, assim. Quando ele pulou a janela. Tipo, nossa, quando ele pulou a janela, caralho. Eu caguei de medo nessa hora. Eu pausei o jogo, eu fiquei uns 10 minutos, tipo... tipo, respirando, assim. Ventilando. Sério, porque eu tava descendo o cardinho, tipo, vou atirar no zumbi. Sério, caguei, velho. Foi demais. Mas isso aí, então, esse foi o podcast número 7. Esse foi o podcast número 7, nós já falamos, novamente nós reforçamos... contato@gamesandburgers.com.br, facebook.com/gamesandburgers, twitter.com/gamesandburgers ou @gamesandburgers. Exato. Nós só vamos aproveitar o espaço para avisar que nós vamos mudar o esquema de notícias. Exato. Que nós vamos fazer agora, ao invés de caçar notícias, o que tá dando muito certo pra gente, nós vamos fazer um boletim semanal de notícias. Continuaremos caçando notícias, mas a gente vai reunir tudo. A gente vai reunir tudo e falar tudo de uma vez só. É, a gente vai reunir tudo num blocão e vai gravar um podcast, tipo, 10, 15 minutos só falando sobre essas notícias que aconteceu nas duas últimas semanas. Que isso aí vai ser semanal, esse podcast. Vai ser semanal. E a gente vai fazer um blocão, então, tipo, fica mais fácil até do que ficar caçando. É, e se alguma coisa passou batido na sua semana, e se não passar batido pela gente também, vocês vão saber. Sim. Então é uma vantagem pra todo mundo. É, exatamente. Né? Tá tudo bem, então até daqui a 15 dias. Não. Ah.